alguém ligou, sento farol, sento farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém me amou, foi-se embora. Pneu furou, sento farol, sento farol. Alguém ligou, sento farol, sento farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi-se embora. Você pode se encontrar. Você deve se ajudar e viver tranquilamente, sentindo disposto. Pneu furou, sento farol, sento farol. Se alguém ligou, sento farol, sento farol. Alguém ligou, sento farol, sento farol.